Reporte no solo controlado, vento para referência 140 graus, 10 nós. Reportará no solo controlado até uma agora. Só 3805, mantenha a prateleira, aguarde. Ah, está na tabela. $5.000, vou 2008. Desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Eles 3.000, reduza para 1809. 0 Whisky Golf Sierra, vai manter 500 pés? Afirmativo. Confirma o, que, o tipo do equipamento. Romeu 4-4. Papa Romeu Whisky Golf Sierra, ciência, autorizado cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com local do pouso. Autorizado cruzamento entre Duna e Simbra e reportará visual no local de pouso, Whisky Golf Sierra. Oxana 6320, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde. Oxana 6320. Não, já desce. 1-0. Oxana 6320, boa tarde. Mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. 32, aguardando autorização de pouso, Oxana 6320. Chama o Sandra Recife, frequência 12835, alterna 12541. Sandra Bomo, aguarda a cota. Bomo, aguarda a cota 27 na bateria. Zero, pista livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 109. Esse pouso, Oxalé 6320 na técnica. Está estabilizado o gol 208. 208, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. em Salvador, boa tarde, gol 2008, tá uma milha do Índias Terra embaixo da roda. Gol 2008, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 no ar, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Ajuste 1-0 no 2. E 12, aguardando autorização de pouso, 2-0. Whisky Golf Sierra, frequência livre, chama no retorno. Frequência livre, chamará no retorno, Golf Sierra. Azul 2714, autorizado Sierra, November Bravo Romeo, roda do plano de voo, nível 160, sai da Momo, Kogi, pula após Kogi, prossegue com Bonota. Primeira curva à esquerda, após decolagem, 3-1-5-0-4. A gente chama em controle solo em 121 no decimal 9, o XNRM 320. Gol 2008, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Teve pouso, gol 2008. Aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2, via chegada bom. 2012, chegada bom, aciona a identificação 1-2. Cego, Fiocha, autorizado, 1 mil pés, consegue correr o axé, primeira curva direita, 3-1-0-1-3-4. Confirmando, DGL Veracruz e retorna. Aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1 para o 964, mantém via chegada Bomed 1 após o TAP será redirecionado ele é LSU. Reporta no farol da barra para regresso. Papa Romeu Serra Golf Oscar, Sul Rio Salvador. Romeu Serra Golf Oscar, como recebe Tom Salvador? Serra Gonfiótica, ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi. Tango Oscar Golf Uniform, perdido com radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chama o Centro Recife, frequência 1288, alternando 260. Autorizado cruzamento, reporta visual para o local de pouso. Ainda negativo o contato com o centro, chama o mesmo na frequência 1288, alterna 1260. Baruno reportando através de Parque de Pituaçu. Parque de Pituaçu, Guardião 01. Gonfiótica, autorizado o táxi, reporte ponto de espera, pista no 7, táxi Ferro Romeu. Projeto a caminho, 2632. M326, aciona a identificação. 6326, contato radar 73 milhas sudoeste do Verde Salvador. Bomed, para interceptar via chegada Bomed 1, descida autorizada ser nível 050. No 885, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gol no 984, voa para o Serra Bica 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2, reduza para 2 no 09. O voo 964 recebeu a sobrevivência de acompanhada de outro, só entendemos o sinal, reduzir a velocidade, eu só podia repetir o voo. Estou no 964, voa para o Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. Agora copiado, Serra Vitor 368 está presente, desce para 4.000 pés, ajuste para 1.003, voa no 964. Whisky Golf Sierra, frequência livre. Guardião 01, controle. Guardião 01, confirme localização, não estou recebendo o radar. Afirmativo, controle ciente. O 964 reduza para 1809. Reduzindo 180, dona Roberta. 01, chama a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Guardião 01, estou em Salvador. Guardião 01, ajuste 10 no 2, vento 1140 graus, 109, reporte através do farol de Itapuã. Chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 1885. Torre, gol 1885. Gol 1885, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 10, 12. Mais gol 1885. 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366, 366 via Hudson de voo, Dog Kilo Up Zulu 44, seguro, Up 9857, Mouse. Nível 340, saída Sanvo 1, Leda, Dog Kilo. Primeira curva direita, transponder 5061. Ó, confirmar a saída, senhor? A saída Sanvo 1, Serra Alfa, 9B Vitor Bosca, Leda. Lima, Eco, Delta, Alfa, após voo, posição Tóquio. Gente, Guardião 01, mantém o farol de Itapuã, informa o tráfego em aproximação para pouso no zero. Vai informar, muito obrigado. Uno 885. Posição a zero, vamos para a direita, Tóquio. Campo 1, posição com Leda, Dóquio. 5061, transponda 319. Ah, estou confirmando a saída Sanvo, ok? Sanvo, é Serra Alfa, November, Vitor Ótica, reporta pronto para hoje, 319. Ok, Sanvo, ok, 319, já reporta. Era? Reporta correção, Guardião 08, ciente, mantém os corredores, agente Salvador no 0 no 2, reporta Paris. Autorizado Recife. Via Pesulu no 7, Podro direto, nível 350, sai da Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, transponda 5067. Zulu 2760, prossiga. Vertical de Itapuã, visual com bote sem interferência, autoriza a aproximação com segurança. Guardião 01, informo mais um tráfego, tráfego adicional, Boeing 737 da Gol, a aproximadamente 2 milhas do marcador externo. Eu quero autorizar, tem condições de adiantar e pousar direto, senão aguardo aqui se faz. Vicente, Guardião 01, autorizando a aproximação para o pátio 4, pátio do Graera, justo no 012, o vento 150 graus, 08 nós. Sente o Guardião 01, muito grato. Torre, uma boa tarde. Esse é o gol 1964. Gol 1964, boa tarde. Informa o tráfego Alfa Sierra 50 da Polícia Militar em aproximação para o pátio 4. Mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, 1964. 1964, informa o tráfego a 500 pés aproximadamente. Sente, 1964. No 885, no solo 25, libera direita, chame controle solo, em 121, no decimal 9. Libera direita, chama 219, no 885. Xené 6315, Guarulhos, autorizado via Rotão em voa, Pesolo no 0, Bubave, Pesolo no 6, Bosmo, Confisa, Pesolo 21, Mochete. Nível 360, saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, transponda 5052. Ou 1964, informa o tráfego já em, para pouso no pátio do Graer, vento 150 graus, 08 nós, pista no zero livre, pouso autorizado. Autorizado o pouso, vamos agora. Alfa Romeo Sierra, Golf Oscar, autorizado a alinhar e manter pista no 7. 5052, transponda. Contagiamento correto, ponto no puxa, na 6315. Boa tarde, obrigado. Livrou a direção na Alfa, 1885, acabou. 1885, autorizado, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 01, considere no solo 26, frequência livre. Papa Romeo Serra, Golf Oscar, atento à esteira de turbulência, o vento 140 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Azul 2714, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Uno 964, no solo 27, libera a direita, chame controle solo em 121, no decimal 9. 964, utilizando o táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, tá. Guardião 08, reporta no Ceasa ou visual com campo. Passar a Ceasa visual com campo, garoto. Como? 93, um Boeing da Gol, tá dizendo até agora no momento, não pode ser autorizado por exportar. Bono 964, reporta antes da Juliette, mantendo posição. Mais decolagem autorizada, pistão no zero. Autorizado, 764. Mantendo posição antes da Juliette, reporta. Antes da Juliette. Guardião 08, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 9, Guardião 08, passa a de rotatória visual com a sinal do 97. Guardião 08, ajuste no 012, reporte, sinal 17. Pode comparar sinal 17, 08. Reporta a estabilidade. Vai informar o 6:30 da hoje. Zero decimal 8. Estou saudando 08, azul 714, boa. Mais um meu paciente, reporta para o retorno. Informar, abandonando, mais ao meu... Outra vez para o Estapão. Serra, Golf Oscar, está presente, transfere controle Salvador em 120.8, mantendo referências visuais. 120.8, Serra, Golf Oscar. Opa, o meu Zulu, curte a... Isso, né? Peço, filho da Momo. Já saíram do cheiro crítico? Só uma informação, por favor. Estimado que 20 minutos tem a aeronave, a segunda aeronave da Gol, agora que vai passando para a 05, assim que é liberado agora, autorizado. Puxa, bota. 6, chama Antônio, 1-1-8-9-5. 2-1-9-5, boa tarde. Controle Salvador, azul 2714. Guardião 08. Depois da Avianca, da final da 1-0. Dentro do traço de aproximação perdida, por todo autorizado no acesso, Guardião 08. Corre, ó, Chanel 63-26, Chanel 63-26, confirme. Prossegue em aproximação para o final 1-0 ou em aproximação perdida? Não, senhorita. Polícia militar em aproximação para pouso, pistão no 7. A torre confiou a 6326? Chanel 6326, confiou a torre? Não, nem cogitou a aproximação perdida, está com o externo agora estabilizado, 6326. Gente, o Chanel 6326, desconsidere a última informação, foi coordenado com controle, prossiga em aproximação, informa o tráfego, seja na cara, da Polícia Militar, sinal para pouso no 7, aguarde autorização de pouso. Agora 5-4 autorizado, tá? Zero graus, 1-0 nós. Livre pouso 6326 na 1-0. Guardião 08 no solo 34, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte taxiway Oscar, pista livre. Chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 050. Autorizado, ação de voo nível 105 disponível. Decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, eu tô fora da barra, aciona 5541. Tá 3154, prossiga. A chegada, preciso liberar a pressão já. Na 3154, autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado. Não entendi, dado estabilizado, nem coordenado com controle. Então, só para mim saber o que, que realmente aconteceu. Ok, só um minuto. China X-142, clear pushback, será que o pod drive text? Controle Salvador, Azulê 714. O Xanam 32V, como o senhor passou aqui, tinha sido coordenado com controle. Aproximação perdida devido à aeronave, segurança pública. Missão correspondente a SAS, tinha prioridade. É por isso que estava confirmando o senhor. Eu não fiz essa instrução do controle para iniciar a remetida, entendeu? Então foi essa a minha dúvida, porque eu estava estabilizado e a aeronave realmente estava no esquerdo, porém pousou antes da gente cruzar a extensão da cabeceira ali. Eu não tive instrução para iniciar uma remetida efetivamente. Só para tirar a dúvida. Ah, sim, o problema foi coordenação entre controle e a torre. Era só. Tinha informação que o senhor estaria remetendo, mas não foi culpa da área do comandante ou alguma coisa, foi só da coordenação. Ah, tranquilo, só pra gente parecer com o colega aqui. Obrigado, então. Boa tarde, prossegue o meu presidente, prossegue. Contou previsto 04, mas tem posição de atividade com 3D6. Você escuta. Xana 6321, pro próximo. Xana 6321, Brasília, autorizado, BP 17, nível 360. Saída Arbor 1 após Elef. Primeira curva direita, transponda 5073. Minha 3 no 5, hoje será. Minha dúvida é para o equipamento. Autorizado, se tiver que funcionar, contato na 3 no 5. Autorizado, se tiver que funcionar, contato na 3 no 5. Salvador, salvo mais. Da posição 13 do Pátio 1 para 7, é isso? Positivo. Autorizado. Na presente, reporta ao término. Mike, o que é? Muito obrigado, reporta ao término. Roger, the proof that's in the hold point running on 0 call tower. 3193, decolada de 42, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, boa tarde. Olá. Primeira curva direita, transponda 5122. Largo em cima via Sambo 1 para o nível 340. 340, Sambo 1, quando possível, Leda. Autorizado após 2000 pés, Leda. Após 2000, Leda. 5122, reporte para o curso, voo da 07. Quatro, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego depois da Avianca, alinhando, iniciar a rolagem. Sente no tráfego, aguarda a pista ali, está 3154. Papa Romeu Zulu, Golf Sierra, decolada de 44, reporte no através do farol de Itapuã, mantendo 1000 pés para transferência. 1000, informando no através de Itapuã, o Golf Sierra. Gosta Golfo Sierra, voa Tarife, reposta para descida. No 097, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 012 e chegada bom. 50 graus, 109. Pouso autorizado, 1-0, tá? 3154. Nessix 1-42-1 at 45, call departure control 120.8. 120.8, Ocean 6-1-42, vai. Ocean 6142, fez a contact to the call, exclamation 350, vai a boca de parte. 350, boca Ocean 6142. Do Golfo Sierra. Salvador, muito boa, né? 3 no 5, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter pistola 0. Após aeronave nacional, alinhando 0 na 3. Sierra, mantenha referentes visuais, ajuste Salvador 1-0-5, informa para o ideal do destino e o estimado do pouso. Aguardo. ideal do destino é a 220 e o estimado é o 1940, Golfo Serra. Zulu Golfo Serra, autorizado direto de destino, nível 105. Direto de destino, 105, Golfo Serra. Cabrezo Azul 4422. Azul 4422, chama a torre 1-1-8-9-5. Descanso, obrigado. 4065, Campinas, autorizado via Rota Lisboa, Zulu no 0 por Bávia, Zulu no meio, Bosmo, Confim, Chomode, Zulu 30 em Tite. Nível 340, saída da Elson, saída São Uno, transição Mode, para a primeira curva à direita, transponda 5-1, 1-1. Boa, direto Paris, reporta para a descida. Ajuste em Salvador, 1-0, 1-2. Salvador, qual é o... 3154, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, portão vem? Salvador, Alfa Maquinha, Guilherme, Alfa, Sérgio, deu rebote. 5 decoladas 49, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 6315. Mais 5 é. Bom, até, seu rebote, um ótimo atalho. Uno para o nível 360. Dia São Bruno, 360, 6315. Golfe Sierra, descida autorizada até 1.510, ajustando 0-2. Reporta Paris. Cidade Valeda, 6315. Autorizado, Leda, 6315. Valeda, 6315. Aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível 050. Azul 4422, Monsola 51, libera direita, sobre controle solo em 121, decimal 9. Direita 219, solo azul 4422. 1097, mantém o perfil da chegada. É bom, fica o número para pose. Agora, número 2. Azul 2714 chama o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Azul Capatango, acho que a Tango Kilo tá fazendo desvio. Gente, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 097, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2002, autorizado X-Ray, Romaria estabilizado, mano 097. Go ahead. Ocean 6142, contact the resistance of frequency 126.85 if unable 1545 and request. Chené 6321, autorizado taxia Índia. Ponte para dano 02, 1 no 8, 95, nem 9 no 0 no 2. Confirma novamente que eu vejo autonomia alternada. Azul 4462, aciona a identificação. Tá. Coral, hoje consegue coordenados até em Tite. Nível 140, saída Coral 1, Alfa, primeira curva direita, transporte 5. 2.012, vai em Salvador, desça para o nível 050, via chegada Bomé de 1. Eu sou na 321, no repasse pronto. Gótica Tango Kilo, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 10-2-3, autorizado X-Ray, estabilizado, óptica tarifa. Para descida, passaria do 2-2-3-1. Passaria do 2-3-3-1, no voo ITAP, desça para o nível 050. ITAP para 050, 2-2-3-1. 1884. Boa tarde, pronto 4. 1884, autorizado Aracaju. Nível 230, sai da Puca, transição Aracaju. Primeira curva esquerda, transponda é 5135. Do 4462, desça até nível 120. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. No solo 59, libere direita, chama em controle solo em 121 decimal 9. Direita 219, boa no 097. Curva esquerda, transponda 5147. Regimento correto é moto puxa. Ou no 2. Salvador, boa tarde, boa noite. 097, autorizado táxi alfa, importante das mulheres. Sim, sim. Informação de tráfego, 1 hora, 10 milhas. Rumo sudoeste, passando em nível 060 e subida para 105, Romeu Vitor 10. 2, voo 20, 17, 3 ataques e a Índia, monte espera dando 02, 18, 19, 5, legal no 0, no 2. Controle, teria condições de Oscar Tango Kilo aproar para pouso na 17? Oscar Tango Kilo, mantenha o ILS, chama a torre na frequência 11895 e solicita 17. Graças, 11895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Tango Oscar Tango Kilo no ILS da 10. Papa Tango Oscar, Tango Kilo, boa tarde, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego ainda não avistado, ajuste 10 no 2. Tango Oscar, Tango Kilo, copia a torre? O Oscar Tango Kilo, ciente, vai manter o ILS aguardando autorização. 462, o tráfego informado agora está na sua posição de 3 horas, 4 milhas. Aguarde a passagem do mesmo para reautorizar a descida. Tango Kilo, plano instrumento cancelado, 1801, autorizado curva pela esquerda, base pela direita.